Panorama Agrícola para 24 de agosto de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, 24 de agosto de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: o mar é igual ao campo, com a desvantagem que afunda. Na dica de hoje, óleo de cozinha para produzir sabão. E no boletim do SC Rural, leite, frutas, hortaliças, comercialização e turismo rural. Esses os novos projetos do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Reaproveitar o óleo de cozinha para produzir sabão é a dica da extensionista de Araranguá, Marley Alborghetti. Para produzir 10 quilos de sabão, você precisa de 1,5 litro de água fria, 1 quilo de soda cáustica com escamas grandes e 8 litros de óleo. Em um latão de metal ou de plástico, não use alumínio, dissolva a soda na água usando um cabo de vassoura. Em seguida, acrescente o óleo e mexa até endurecer, mais ou menos por 30 minutos. Coloque a massa em formas e corte no tamanho desejado após 2 dias. Comece a usar o sabão depois de 30 dias, porque antes a soda é muito agressiva. Use também luvas, jaleco, botas, máscara e óculos ao manusear a soda. É hora das notícias. Criada em São Paulo, uma associação para a gestão da campanha Copa Orgânica e Sustentável. O lançamento dessa campanha vai ocorrer em novembro, mas desde já essa associação nacional desenvolve um trabalho para valorizar a produção orgânica durante a Copa do Mundo de Futebol de 2004, que será realizada aqui no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o portal Planeta Orgânico, empresas do setor de orgânicos, restaurantes e certificadoras de orgânicos e agricultores familiares formam a associação, com a ideia de ampliar a produção e o consumo consciente de produtos com os selos da agricultura familiar e do comércio justo e solidário e com indicação geográfica e selo de orgânicos. A campanha pretende levar esses produtos para as cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Chapecó será sede em setembro da Nona Merco Agro, Feira Internacional de Negócios, Processamentos e Industrialização da Carne, entre os dias 18 e 21 de setembro. A exposição reúne toda a cadeia produtiva do setor e traz produtos e serviços do mercado. O público, composto por proprietários e diretores de empresas, engenheiros, tecnólogos e nutricionistas, poderá se atualizar sobre as principais novidades do mercado. Entre outros produtos e serviços expostos, estão equipamentos de processamento e refrigeração, técnicas de higienização, sistemas de embalagem, automação e novidades em vestimentas e proteção industrial. Junto com a feira em Chapecó, acontece também o 9º Seminário Internacional de Industrialização da Carne, que integra conhecimento, tecnologia e inovação para as indústrias de alimentos. Esse evento técnico e científico é organizado pelo Senai de Chapecó. Informações adicionais pelo telefone 49-3321-7300, de 18 a 21 de setembro, em Chapecó. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O SC Rural aprovou a manifestação de interesse de mais 18 projetos estruturantes aqui no estado. A manifestação de interesse é o documento elaborado pelas organizações de agricultores, com apoio de técnicos da EPAGRE, para se habilitar aos projetos que podem ser apoiados financeiramente pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural, por meio de um fundo de investimentos sustentáveis. As 18 propostas aprovadas pela Comissão Técnica da Secretaria Executiva Estadual do SC Rural são: Cooperativa de Produtores de Leite de Formosa do Sul, numa proposta de aumentar a produção e o mix de produtos da agroindústria para beneficiar 170 famílias. Cooperativa dos Produtores de Leite de Marema. A proposta é estruturar um ponto de comercialização de leite, beneficiando 100 famílias. Cooperativa de Produção Agroindustrial de Quilombo, Cooperaqui. A proposta é fortalecer empreendimentos agroindustriais associados, beneficiando 29 famílias. Uma quarta proposta ou manifestação de interesse aprovada é da Cooperflor, Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Guarujá do Sul. A ideia é melhorar a coleta e os sistemas produtivos de leite, beneficiando 144 famílias de Guarujá do Sul, Dionísio Cerqueira, Palma Sola e Princesa. Associação dos Produtores de Leite de Anitápolis. A proposta encaminhada é de apoio à cadeia produtiva do leite, com ênfase em qualidade. A melhoria nos sistemas de produção vai beneficiar 27 famílias de agricultores familiares. Uma sexta manifestação de interesse aprovada é a da Associação de Produtores de Leite de São Bonifácio. Também vai beneficiar 29 famílias com a melhoria de sistemas de produção. Cooperativa da Agricultura e Pesca Familiar, COPAF. Proposta de fortalecer empreendimentos agroindustriais associados dos municípios de Sara, Criciúma e Araranguá. No total, 47 famílias. A Associação de Criadores de Gado de Leite e Corte de Rio Jordão, Siderópolis. A proposta é melhorar a coleta e os sistemas produtivos de leite, beneficiando 14 famílias. A Associação Leite Puro de Abdon Batista. A ideia é melhorar sistemas de produção, beneficiando 17 famílias. Cooperativa dos Produtores Familiares de Arvoredo, Cooper Arvoredo. A manifestação de interesse aprovada é de estruturação da rede e melhoria e adequação de empreendimentos, beneficiando 48 famílias. Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Seara, Copafaz. A proposta aprovada encaminhada é de reestruturação da rede e de empreendimentos para o benefício de 108 famílias rurais. Uma 12ª manifestação de interesse aprovada pela Secretaria Executiva do projeto do programa SC Rural é da Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar, Sulcooper. A proposta é de construção de unidade de processamento de leite em Ipumirim, beneficiando 88 famílias do município. Associação dos Micros e Pequenos Agricultores de Três Barras, Ampar. A proposta é de melhoria da Casa Colonial, com aquisição de gôndolas, equipamentos de lavação de verduras, acondicionamento de verduras e formar uma logística de distribuição dos produtos produzidos nas unidades familiares de Três Barras, beneficiando 67 famílias. Outra cooperativa beneficiada é a de fortalecimento da agricultura familiar do Planalto Norte Catarinense. A proposta em andamento é de melhorar a estrutura da agroindústria para comercialização de frutas in natura, produzindo frutas desidratadas e conservas e beneficiando 43 famílias de Bela Vista do Toldo. Associação Agroturismo Acolhida na Colônia da Serra Catarinense. A proposta é de fortalecimento do agroturismo, beneficiando 14 famílias de Urubici. Grupo de Mulheres Camponesas Unidas pelo Trabalho de Curitibanos. Melhorias nos sistemas de produção e venda de hortaliças orgânicas, pães, massas, bolachas, queijos e geleias, em benefício de 16 famílias de curitibanos. Cooperativa Regional dos Produtores da Agricultura Familiar de Frei Rogério. A proposta é de revitalização da cooperativa regional com ampliação da infraestrutura produtiva para o beneficiamento de grãos e olerícolas. 105 famílias de Frei Rogério serão beneficiadas. Uma 18ª manifestação de interesse aprovada pela Secretaria Executiva do Santa Catarina Rural é da ADM de Olho no Futuro de Curitibanos. A proposta é de melhorar sistemas de produção, conservação e venda de hortaliças orgânicas, uvas, sucos, coloniais e leite, para o benefício de 16 famílias de curitibanos. Agora, essas organizações de agricultores têm um prazo para elaborar os projetos e os planos de negócio. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.